se as ondas crescerem pra te naufragar, se as nuvens escuras cercar tua vida e faltar forças para vencer, entrega tuas lutas pra Cristo, Ele é bom, Ele pode cuidar de você. Chegue bem pertinho dEle com o teu problema, com tua aflição. Espera tão somente nele, ele tem poder, ele dá a solução. Chegue bem pertinho dele com o teu problema, com tua aflição. Espera tão somente nele, ele tem poder, ele dá a chegou a Jesus. Sofria já há 12 anos, mas pôs sua confiança em Cristo Jesus. Doente, aflita e cansada, ela enfrentou a grande multidão. Tocou nas vestes de Cristo e voltou para casa com a bênção nas mãos. Chegue bem pertinho dele com o teu problema, com tua aflição. Espera tão somente nele, ele tem poder, ele dá a solução. Chegue bem pertinho dele com o teu problema, com tua aflição. Espera tão somente nele, ele tem poder.